Bate bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e esse ano eu fugi de amigo secreto. Olá, eu sou a Ciana Lima e Natal chegando e eu ainda não comprei minha roupa pra ficar na sala mexendo no celular. Aqui é o CG e ó. Saudações, Ruma de Capiroto. Aqui é o Vudu Reverse. Então é Natal, o que você fez? Só tomou no cu e se fudeu de vez. Bem-vindos a 2019. Que poeta. Não, temos um poeta esquecido aqui nos empenhados. Então, acho que deu pra entender mais ou menos o que a gente vai falar, né? Festas de final de ano, esse momento triste, ou nem tanto, ou sim, ou não, não sei. Vamos entender um pouquinho. Final de ano é um momento de glória e agradecimentos. Festa da firma, festa de família, amigo secreto, barra amigo invisível ou alguma coisa inventada no momento. O tio do pavê compete na vergonha com aquele funcionário que acaba bebendo demais nas festas da empresa. É um momento glorioso, onde a família que não se fala o ano todo se reúne em gratidão. E qual o protocolo social de entrega de presentes? Qual o limite? E será que vamos saber se afinal é pra ver ou pra comer? Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Então, né? Primeiro, feliz retorno para o nosso querido CG, que, pra quem não sabe, estava no primeiro Mileniados. Olha, parabéns. Hey! Quem é vivo sempre quer? Retorna. Retorna? Não é nem ou aparece. Ou não tão vivo assim, retornando dos mortos? É, não, não, não tão vivo. Pera lá. O título de não tão vivo aqui é meu. Não, não, meu cara, você é o título do podrão. É. Eu sou o não tão vivo assim, o podrão, o zumbi, o mais vive ou menos. Sobre aparelhos, né? É, o pé da cova. Ah, mas pensa pelo lado bom, logo você vai virar um ciborgue. Já fica plugado em máquina o dia inteiro. É. Mas a gente vai falar especificamente de festas de final de ano. A gente ia fazer um mileniado especial de Natal, mas aí a gente pensou, ah, a gente vai falar de Natal, depois vai falar de Ano Novo. Mas é tudo a mesma coisa, porque se junta ali, e aí entrou amigo secreto, amigo da onça, amigo, sei lá, sex shop, amigo, não sei, amigo havaiana, já participei de amigo havaiana. É, tipo... Tem que dar alguma havaiana pro coleguinha, porque é caro pra caramba, né? Mais fácil você, sei lá, entregar um apartamento que dar de presente uma havaiana pro amiguinho. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, esses perrengues que envolvem festas de final de ano. E aí, gente? Acho que... Quem quer começar falando? Não sei. Organizar é um saco, né? Vamos falar a verdade. Quem gosta de organizar essas festas? Eu organizo. Eu. Tá, Marina, isso é um ponto fora da curva. Organizar qualquer festa é um saco, cara. É, e é sempre eu adoro fazer isso. Por isso que você sempre foi a intitulada pra fazer isso pra gente. Você tá a fazendo RP, falta, é. Inclusive. É. Eu sou a RP da turma, gente, pra quem não sabe. E aí, relações públicas, eu que organizo churrasco, festa final de ano. Eu que falo assim, gente, que tal a gente fazer um amigo secreto esse ano? E aí, como eu não estou no, em Minas, que onde é a concentração de maior pessoas do Mileniados, mas... Uhum. E aí, não vai rolar esse ano, não tá rolando. Não tá rolando. É, amigo secreto, assim, agora que você falou, eu acho que não ficou muito legal, sabe? Porque faz a impressão de que foi uma vantagem você ficar longe, já que a gente não vai ter amigo secreto, sabe? E não é esse o nosso sentimento em relação a você, nós sentimos saudade da sua presença, mas essa parte do amigo secreto pode deixar longe, sabe? Não precisa lembrar disso. Não, mas ano passado foi organizado entre os mileniados um amigo secreto foi. De livro, lembra? Lembro, foi legal. Sim. E foi sensacional, gente. Pra quem nunca fez, a ideia era pegar um livro que tinha em casa que você queria que a outra pessoa lesse, sabe? E aí foi passado pra frente livros queridíssimos. Ou não. E... É. Nossa, gerou discórdia essa história aí. É, eu passei, eu saí com a Cassiana, que você vê com rancor que ela tá aqui, entendeu? Não, não é rancor, não. É porque eu realmente, enfim. É, deixa pra lá. Você passou um livro que você não queria. Não, e tava um estorvo na minha casa. Passei a coleção inteira. Olha, abrindo um parênteses nisso aí, tem um confrade que passou o livro desejado, sonhado por todos. Gerou discórdia dentro do Mileniados. Foi. E Lorde Torresmingo, definitivamente, é o centro desse problema, tá? É. Não tá aqui, mas eu falo mal mesmo. E qual foi o livro, você lembra? Lógico que eu lembro, meu cara. Isso eu vou levar pro resto da vida. Mago, Ascensão, um clássico. No testamento do CG vai ter escrito assim: e ainda não perdoei o Pedro por ter entregue ao Lorde Torresminho o livro do Mago Ascensão. Não, jamais perdoarei. E é bom porque também o Felipe não vai perdoar, tá? Isso aí, eu entendo, compreendo seus sentimentos, realmente. Eu não posso reclamar, recebi a coleção do Sin City. Nossa. É, assim, porra, tenho muito carinho, Érica. Beijão pra você, minha filha. Adorei o presente. Eu tô aqui e confesso que eu estou tentando lembrar qual foi o livro que eu dei. Eu lembro que foi um livro bom. Aham. Uhum. Foi um livro bom. Eu não lembro qual foi o livro, sinceramente. Sei, deve ter sido um dos que você tem aí na estante que não usa mais. Tipo, Use a Cabeça, Use Java. Não, foi isso não. Foi. Foi um livro legal pra caramba, mas eu não, era um livro mais cult que o... Foi um romance mesmo, foi um de ficção. Uhum. Entendeu? Não. Não, essas coisas assim, eu não, como é que fala? Eu não dou livro ruim, não, rapaz. Livro ruim aqui na minha estante, no máximo, vira papel de parede. O peso de papel, não passo pra frente, não. É que tá, eu dei a coleção, eu até então eu gostava dos livros, mas eu cheguei num momento que eu não passei a gostar mais, porque ficou chato, maçante a leitura pra mim. Uhum. Inclusive, eram livros emprestados, e eu ganhei esses livros depois. Provavelmente porque a pessoa também não gostou. Não é nem isso, foi questão de mudança mesmo, a pessoa não tinha onde colocar mais os livros. Ia mudar para o apartamento menor e tudo, e a biblioteca seria extinta do apartamento. Então, ficou comigo esses livros. Eu falei assim, poxa, eu tá o livro parado, eu sei que existem pessoas que gostam dessa coleção. Foi até a coleção do Maze Runner. Só que, para mim, não dava mais, assim, sabe? Aí eu falei, vai ficar parado aqui, e de toda forma eu ia doar os livros, e eu sei que a pessoa gostou bastante, gostou da coleção. Nossa, eu gostaria muito de ler, que legal, pronto. Então, tipo assim, foi dado de coração. Eu falei brincando, mas assim, é porque pra mim já não dava mais, e assim, não fazia sentido eu continuar com aqueles livros. O Maze Runner? É. Ah, faz todo sentido, ruim pra caramba. Nossa, meu Deus, gente, eu comecei a ler esse livro desse ano, é só um parênteses pequenininho. Eu li o primeiro, mas, assim, eu perguntei pra ela, quantos livros tem ainda pra ler? Ela, tem mais 3, eu falei, me dá o último. Eu quero saber só o que acontece no final. Eu li um terço do último livro e não tinha nada. Eu falei, não, são horas desperdiçadas com um livro ruim, vou ler algo melhor. Melhor. Eu nunca parei pra ler, não. Eu já parei nos filmes, eu vi os filmes, eu... Nossa, eu parei, eu não passei do primeiro. Não, a gente começou a ler antes de sair o filme, esse trem, não foi, sim? Foi. Já que a gente tá falando de Natal e já puxou, e filmes de Natal? Olha aí o nosso clássico Esqueceram de Mim. Todo ano. Ixi, eu já esqueci de sair há muito tempo, ó. Não lembro a última vez que eu assisti esse filme, cara. Mas o primeiro era legal. O segundo foi divertido. O terceiro em diante, cara... Já perdeu o sentido, já não tinha... Já. Olha, primeira coisa, né? Me desculpa, esquecer a criança uma vez já é problema. Esquecer a criança em outra cidade. Mano, não tem conselho tutelar na porra desse país, não? É. Pra prender esses pais, não? Não, isso com caso de roubo na casa, né? Porque o menino, tipo, sei lá, prendeu o assaltante e, tipo, nenhuma polícia foi lá. Velho, ok, você prendeu, mas e aí? Por que você estava sozinho na sua casa? Não, o melhor é a continuidade, né? Porque os bandidos do primeiro filme é os bandidos do segundo que encontram ele na cidade. É os mesmos. Fantástico. Cara, é sério, se fosse comigo, com a minha família, o nome desse filme não ia ser Esqueceram de Mim, cara. É Perdi Meus Dentes, porque é o que minha mãe ia fazer comigo, filho. Nossa. Se eu sumo desse jeito aí, Meu irmão, de lá de Nova York eu ouço o grito lá do Brasil. Vou quebrar os seus dentes, filho da puta. Mas é que tá, não é você que some, é seus pais que somem. Eles te esquecem. Não, no segundo não. No segundo ele vai pro... Ele tá trocando a pilha do joguinho. E aí, em vez dele embarcar junto com a família, ele vai pra Nova York ou alguma coisa assim. Ele fica sozinho no hotel, no 2. É? Uhum. Caramba, então eu vi o primeiro em loop, assim. Em loop? Não sei, porque ele era muito bom mesmo. É o que eu realmente lembro. Não é que era muito bom, é que não tinha mais nada pra passar na TV final de ano. É, tipo, isso é um evento, olha o gancho. Isso é um evento de final de ano, antigamente. Porque era só isso que passava no, na semana de Natal, sempre. Isso era, tipo... e o show do Roberto Carlos. Isso, eu ia falar não, isso. E Barbie quebra-nozes. Nossa. E o Grinch também. É. O Grinch. Não, o Grinch é mais recente, filha. E Duro de Matar. Duro de Matar. Melhor filme de Natal de todos os tempos. E tem outro também, que ele... Dos dois policiais, a gente esqueceu o nome. Não é Duro de Matar. Que o cara fica sentado na privada e que tem uma bomba, ele não pode levantar. Nossa, ah, específico. Máquina Mortífera. Máquina Mortífera, isso mesmo. Era Máquina Mortífera, Duro de Matar. Esqueceram de Mim, 1 e 2. Só um detalhe. Eu joguei aqui no Google, filme de Natal. O John bateu em cima. Duro de Matar. Apareceu aqui na lista. O primeiro. Mas filme de Natal. Cara, não. Pega essa lista de filmes de Natal. Observa a lista. São filmes onde pessoas estão invadindo lugares e estão sendo pegas em armadilhas, são presas, levam tiro e tal. Mano, que porra de Natal é esse? Que mensagem é essa que estão passando pro Papai Noel? Por isso que o Papai Noel sumiu, porra. É verdade. É verdade. O Batman tá aqui também. Não, se eu fosse Papai Noel, me desculpa, cara. Eu não vou na casa dessas pessoas. Tô assistindo Duro de Matar na porra do Natal. Tô assistindo Esquecendo de Mim. Eu vou ficar com medo de levar tiro ou de alguém me fuder minha vida, rapaz. Não. É, mas tá meio que certo também, né? Porque um cara invadir sua casa pela chaminé e é meio estranho. Comer comida, tipo, é meio estranho, né? Tipo, vamos criar limites aí, né, galera? Olha só, não concordo. Ele vem do Polo Norte, de trenó, carregando um saco imenso pra te trazer um presente a troco de nada e você não quer dar um mínimo agrado pra esse velhinho tão pimpão, nem um copinho de leite e um biscoito? A troco de nada o caralho. Fiquei o ano inteiro. É, bom comportamento o ano inteiro. Como diria sua mãe, não fez mais que sua obrigação. É verdade. Não importa. Não importa. A empresa dele, o contrato que ele assinou com a gente é esse. A gente se comporta, ele traz a porra do presente. A gente deixa a luxúria, a gente deixa a esbórnia. É, isso aí, John. Contou com o John. Porque o leite e o cookie é suborno. No aí final, é que tá. Quem assim, fez o contrato com o Papai Noel não foi você, foi seus pais. Pois é, e eu ainda tenho que obedecer. Eles que tratem, não sou eu, ué. Eles que tratam do velho, né? ué. Vamos lá, gente, eu começo. Vamos lá, foi, maravilha. Meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta, é muito simpático, ou simpática. Nessa mesma onda de filmes, depois que saiu quase a saga inteira de Harry Potter, ainda que não tivesse uma temática natalina, sempre... Começou no final do ano. É, mas aí... Eu acho também pela parte do Harry nunca ir voltar, né, pra casa dos tios dele nessa época e tudo. Então, assim... Mas não é só isso, não. Mas aqui no Brasil, a gente sempre viu esses filmes mais nessa época. Então, tipo, era maratona. Sei lá, começava na sexta-feira, passava o filme, o 1, o 2, dublado... Porque o terceiro ainda não tinha comprado a franquia da dublagem, mas... Até que foi seguindo. Deixa eu ligar por quê. É porque os lançamentos do filme é nessa época. É novembro/dezembro. Aí, tipo, lança os anteriores pra se lembrar e poder ir no cinema. Foi. Tô acabando com a magia. Desculpa. Mas aí, você até me corrige, Mar. Sempre começou os filmes com ele próximo a voltar pras aulas, não é? Ou teve um outro que variou? Não, começa os filmes sempre quando ele tá pra voltar pras aulas, que é julho, né? Junho. Julho não, é ali por volta de... Setembro, não? Setembro, outubro, né? E não sei, eu acho que é meio apelado, mas ali de outubro, ali na verdade é mais pra novembro, mas já caiu a neve. 31 de outubro ele já está, né? Porque ele já está comemorando o Dia das Bruxas. Eu acho que é antes, viu? Não, beleza, deve ser ali por volta de setembro, vai, porque é o A hora que começa a ficar chato, perder a graça porque acabou o verão. Mas é. Na verdade, a gente não segue o calendário escolar do norte, né? Isso. Tipo, eles pulam férias de verão, né? Então é, na época que começa, acaba o verão deles, é onde eles voltam, primavera ali. E faz todo sentido, porque o povo no verão fica tudo esparramado no chão. Não tem sol, eles ficam loucos. É a época que eles têm pra cozinhar no sol, né? E é um sol bem porco. Depende, tem lugar que é mesmo. Vocês estão falando de quê, gente? É, não sei. Sol no norte. Assim, o fraco sol do norte. Não, eu achei que fosse Harry Potter, mas eu me perdi na conversa, sinceramente. É só, peraí, vamos só localizar o John, falar que é no norte do globo, na Europa, pra se ele achar que é no norte. Ali pro lado, na Bahia, aquelas partes mais subindo aí, ele vai ficar bravo comigo e vai me bater. Lá na Bahia não tem esses negócios de inverno, não. Isso aí é invenção de capitalista lá dos Estados Unidos. Ou falando na Bahia, e o Natal lá na Bahia? É, isso, obrigada. Né? Voltou, passou. Cara, lá na Bahia, Natal é o seguinte, lá, pelo menos assim, na minha família, primeiro, Natal é tempo das famílias se reunirem. Quase sempre é festa de se reunir com família lá. Então, a família, por parte de pai, eu quase sempre passei com eles, né? Natal com a família, como eu vivia com a família por parte de mãe, então eu voltava e passava o Natal com a família paterna. O vô Isaac tem uma casa em Deus, onde ele acabava reunindo a família inteira. E era gente para o caralho. Ele teve 8 filhos, pelo menos uns 20, 25 netos, entre 20 e 25 netos, não sei mais exatamente o número. Que homem. Mas era muita gente. E aí sempre vários amigos, agregados, amiguinhos, enfim. Cara, já cheguei brincando assim a ter 40, 60 pessoas em casa, sabe? Né? E isso assim, a gente ia às vezes, por exemplo, 4, 5 dias antes do Natal e ficava até depois do Ano Novo. Mano, era uma farra, velho, assim. Nossa senhora, galera, de comida. Quantos porra, primos não, que vocês eram, John, quando criança? Que eu tenho ideia, eu acho que mais de 20 já passou. Nossa, mas reunia todo mundo. Reunia todo mundo, sabe? Então assim... Caramba. Assim, pra gente, criança. Imagina na época, a ceia de Natal. Era, nossa, era uma farra maravilhosa, sabe? A casa tem piscina, é de perto da praia, então era uma maravilha, sabe? Quando a gente foi chegando na idade de poder ir pra praia, que a gente já ia sozinho, né? Que já tinha os adolescentes e tal. Então, assim, a gente já conseguia. Era melhor ainda. Uhum. Agora, pros adultos, eu imagino que deveria ser um inferno. Porque era 20 criança, uma porrada de moleque, e a gente saía às vezes na porrada, e era negócio de brigar por causa de brinquedo, a brigaiada danada, e era assim, a gente brigava os meninos, aí os pais brigavam entre si, e a gente voltava a brincar de novo, e os pais ficavam tretados pra lá, sabe? E assim, aquele maior espírito natalino da discórdia. Não, a criança renasce, tipo assim, ela sabe o espírito natalino, ela vai lá, pede desculpa, mas as pessoas em volta gera aquele ódio, né? Não, a criança não sabe o espírito, ela chuta o saco do espírito natalino. São as crianças que como é que fala, espancam o espírito natalino e deixam ele no chão, entendeu? Criança, acredito, criança é o capiroto, principalmente quando tem tanta criança junta. Eu sempre que eu vi. Ah, eu sei, você não acha, eu tenho provas, eu convivi, eu vi. Mas enfim, assim, a parte pra gente era legal. A ceia, Mari, era aquela coisa, com tanta gente em casa, minha avó Lourdes era quem organizava a ceia. Então ela fazia a ceia, sabe? E o que é que ela fazia? Primeiro, ela botava todo mundo pra trabalhar, todo mundo de mulher. Porque os homens eram o dia inteiro lá fazendo churrasco e tomando cerveja. Ah, mas eles tinham que alimentar as crianças, né? Tudo bem. Tipo assim, é machismo, ok? Alimentar as crianças, né? Pai, quero um danoninho. Vai lá pedir sua mãe. Ouvintes do Bileniado, olha aí, olha a denúncia. É a denúncia. É. Mas tinha mulheres suficientes pra dividir o trabalho e poderem conseguir provocar e praguejar contra os homens, ou às vezes nem se importavam mais. O mundo era desse jeito, as pessoas acreditavam assim, ninguém, como é que fala assim? Derrubava o sistema. Não, ninguém se preocupava em derrubar o sistema. O sistema era lindo para as pessoas naquela época, sabe? Elas acreditavam que era. Agora, deixando claro que estamos falando de homens. Os provedores, os que botam o dinheiro. Eu, por exemplo, menino e meus primos não éramos homens, eram crianças. E crianças são o quê? Mão de obra barata. Óbvio. Então minha avó botava a criançada pra limpar a casa de cabo a rabo. Eu, certíssimo, limpar a casa, pra ajudar a cortar coisa na ceia, descascar isso, descascar aquilo. Então assim, ela fazia... Tinha coisas que a gente adorava fazer, tipo lavar garagem. É, por que será? Porque jogava sabão. E ficava pois rodando, é. Fazia muito isso. E, como é que fala? Tinha coisas que a gente odiava, como catar as folhas no quintal, certo? Mas era assim, a gente fazia aquele serviço ali, todo mundo já comia com raiva, né? Todo mundo provocando, terminou o serviço, era aquela fala, vai pra piscina. Daqui a pouco sai da piscina, vem ajudar aqui. Aí, volta pra piscina. Ah, vamos almoçar, comeu. Ah, vou pra piscina. Não vai pra piscina, não. Porque... Mas é o bucho. Vai passar mal. Espera aí. Ficava aquela ruma de menino olhando pra piscina lá. Todo mundo muxoxo, triste. Doido pra ir era pra piscina. Mesmo. Pois é. Às vezes juntava a tia Mara, o tia Jus, que eram os mais jovens. Tentavam inventar alguma brincadeira pra entreter a gente. A gente assistia muito desenho animado. Muito desenho que eles alugavam horrores. Pra poder distrair a cabeça da gente. Quando apareceu o videogame a primeira vez, assim, meu avô ficava meio pé atrás porque podia quebrar a televisão e porque a gente se deixasse jogava o dia inteiro. Por outro lado, às vezes a gente ia pra locadora, meu avô adorava que a gente ia porque dava um descanso em casa, mas por outro custava dinheiro. Era menino pra caralho pra financiar a locadora. A gente fechava a locadora só pra gente. Então assim, o Natal era assim, já, animado pra caralho. Que ela, às vezes rolava brigaiada de família, às vezes não rolava. De noite, na hora da ceia, era aquela oração, todo mundo cristão, né? Chorava, né? Naquele momento, todo mundo se ama. É, todo mundo se ama, me perdoe, abraça daqui, dali. No outro dia, já começa as brigaiadas de novo. Cinco minutos depois, tipo, aliás, no outro dia, tipo, ai, fulana, você viu a fulana, né? Ela não lavou a louça. Cinco minutos depois, na ceia, comendo. É isso. Olha como é que ela come de boca aberta. Agora, olha como é que ela mastiga igual um cavalo. Não tem nem modos, olha lá. Mas esses meninos dela mal educada. Agora, ano novo era outra história. Ano novo era na casa do vô também. Né, fazia festa lá. Só que assim, a partir do momento que atingimos uma certa idade, né, à medida que os netos vão crescendo, eles vão ganhando sua vara de soltura. Ou seja, a partir de meia-noite 10, meia-noite 20, pode ir pra rua no ano novo. E lá em Ilhéus significa praia. A gente chegava, fazia a ceia, comia ali. Não esperava esperar até meia-noite. Olha, Mara, a gente esperava. O que aconteceu era o seguinte, no começo, né, logo no meu primeiro alvará, eu fiquei doido pra ir pra praia. Eu quero ir pra praia logo. Eu juntei com a turma, fui 7 horas da noite pra praia. Eita. Gente, nunca façam isso em cidade de praia. Primeira merda que, assim, o trânsito já tava um inferno. Sim. A gente saiu 7 horas, fomos chegar na praia quase 10, certo? Segundo, que chegando na praia, vai pra praia. Primeiro, não tem porra nenhuma na praia. Praia é legal, maravilha, tinha gente, a farra nossa. Mas se você não for preparado, não levar, por exemplo, bebida e comida, você não vai achar nada lá, entendeu? A não ser que você vá e pague uma festa, você não vai achar. Então, ou você deixa o seu rim lá, porque vai tudo caro pra caramba. E no caso, você precisa deles. Pois é, eu não tinha dinheiro pra ir pra essas festas. Que tinha aí, John, festa agora bolaria. Você pode ir à vontade. Pois é. Você pode ir em três ainda. Pelo contrário, agora que eu não posso, porra. Que agora eu não tenho moeda corrente pra pagar a entrada. Mas eles não precisam saber que não tá funcionando. Não é funcional. Exatamente. Ah, sabe, acredite. Não, meu filho, eu lembro as festas. Era cara, era festa naquela época. Eles testavam rindo o povo pra entrar. É. Você consegue mijar? Cara, é sério, era festa 200, 300, 400 reais. Então, falando de quê, cara? Assim, ano 2000, mano, até foi de quase 20 anos atrás, velho. Era festa de 400 conto. Já. Não, fi. Ah, com um rim você financiava duas. Tá bom. John, vai nessa. Não, dá, cara, vai lá. Você tá com três aí parado, cara, mesmo. Não, vocês têm que entender uma coisa: a cidade de praia tem dois mundos. Tem um mundo dos mortais. E tem o mundo das pessoas super ricas em cidades de praia. E Ilhéus é uma dessas cidades. Ah, é só cidade de praia. As festas boas, porretas, era a festa assim que dava artista global às vezes, sabe? Era festa cara, super elitizada. Mas a gente mesmo gostava era de fazer o furdunço na praia sem pagar porra nenhuma. Às vezes, inclusive, juntava assim, tinha 5 mil pessoas lá na barraca de praia que foi fechada, e do lado de fora tinha 10 mil da praia, do lado da barraca, aproveitando o som da barraca, todo mundo com suas coisas, sabe? Uhum. Aí, não, aí depois de um tempo, ficando mais velho, a gente aprendeu a manha, porra, entendeu? E ficava todo mundo em casa, bonitinho, comia na casa lá do vô, pra não ficar levando aquele piquenique pra praia, não comia lá. E não gastar, comia lá, bebia lá, aí lá pra uma hora da manhã, mais ou menos, aí sim a gente vai pra praia. Tá, então a ideia, não sei pra mim, se pra vocês era assim também, pelo John, pelo visto era, é Natal em família e Réveillon a gente faz com amigos. Amigos, exato. Eu acho que lá em casa nunca teve isso não. Lá em casa também. Pra mim, a partir do dia que eu tive meu alvará de soltura, velho, nunca mais quis saber de Réveillon. Assim, eu só queria saber do Réveillon com a família pra comer e pra beber antes. Depois, ó, vamos pra farra com os amigos. Não, mas é porque assim, né, minha família é do Paraná, então quando a gente vai no final do ano, ia antigamente, que era quando a gente tava de férias. Então a gente ia, passava Natal, depois o Réveillon. E aí o Natal era na casa de família, de uma família, ou do pai ou da mãe, né? E a ceia e o almoço era invertido, né? E aí a gente já ficava pro Réveillon, né, direto. E aí na casa do Réveillon, normalmente era na família do meu pai, que fazia mais festa, que era a família um pouco maior, né? Mas aí era de primo, de segundo grau e tal. E a gente eu era pequena, a gente não ia. Meu irmão sempre nunca gostou dessas muvucas, ele falava assim, eu não quero não, vou ficar em casa dormindo. E ele ficava em casa dormindo, tanto no Natal quanto no Réveillon, e ninguém... Nossa. Ninguém enche o saco. E, tipo assim, ele ia no almoço aí, tá? Ele ia. Mas ele ia comer e ir embora pra casa da minha avó. Tipo, era basicamente isso. E só que aí quando a gente começou a ficar um pouco mais velho, né? E aí eu mudei muito de cidade. Eu passava com... Já passei Natal em casa de amigos em Minas. E depois... De mais velha na faculdade. Passava às vezes na casa do namorado. E depois a gente passou a reunir na casa dos CGs, que estão aqui, Cassiana Gabriela e Carlos Gustavo, os dois, que fazia, se reunia lá. E aí foi quando organizava lá. E aí o John também ia, porque não tava mais morando na Bahia, né? E juntava todo mundo. Mas nunca família barra amigos, né? Tudo junto, assim, pra mim. Depois, sei lá, uns 5 anos, assim. Tá, os 3 últimos, talvez, tipo, Natal com família mesmo. Meus pais fizeram questão de ir pra Minas e tal. Não dava pra mim ir por questão de trabalho e tal. Mas em Réveillon, tipo, não. Passou a virada, tá alforria, tá... Ou nem precisa, tipo, pode ir, pode forriar, tá de boa. Réveillon é pra começar o ano enfiando o pé na jaca, né? Nossa. Então, lá em casa nunca teve essa distinção, assim. Sempre foi Natal e Ano Novo. Em casa, mesma coisa, sempre ceia, farta. Porque, assim, minha avó, ela sempre gostou muito de Natal, né? Ela sempre gostou de comemorar isso com todo mundo. Tanto que, quando a gente ainda não morava... aqui em Uberlândia, a gente sempre vinha para as férias aqui, passar Natal e Ano Novo. E geralmente as festas eram na casa do meu tio. E criança, a gente brincava o dia todo, à noite tinha a ceia, no dia seguinte voltava para comer, que é a comidinha danada, gostosa. Aí Ano Novo era a mesma coisa. Aí depois, quando a gente já passou a morar aqui em Uberlândia, no Natal, né, na noite que comemora, e no dia seguinte fazia a ceia, e assim, eu nunca fui muito de sair, nem nada, então acabava de comer, ficava em casa conversando, hã? Não entendi. Não, nada. Ficava conversando, logo ia dormir, coisa do tipo. E depois, né, tem o quê? Uns 3 anos, né, gente? Que a gente começou a reunir lá em casa, tanto Natal quanto Ano Novo. E as nossas festas sempre duraram, sei lá, 3 dias. Porque o povo é muito exagerado, começava no dia 24, aí no dia 25 voltava pra comer, ficava o dia inteiro festando. Aí no dia 26 embora levando marmita. Levava marmita, todas as pessoas que queriam. No dia seguinte, vamos fazer um churrasco? Nó, vamos! Fazia o churrasco, então eram 3 dias de festa. É os mais animados. Vamos lá, gente, eu começo. Vamos lá, foi maravilha. Meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta, é muito simpático ou simpática. Tem uma coisa que eu tenho uma certa dúvida em relação, não sei se é uma coisa boa ou ruim, que é as confraternizações de empresas no final do ano. Porque eu tenho um misto, vocês também têm um misto? Tipo assim, tem. Gosto, mas. Aí depende. Primeiro, fator. Qual o tamanho da empresa? Empresas pequenas, as comemorações são legaisinhas, é um ambiente mais familiar. Empresa grande é um ambiente um pouco mais corporativo, bacanal, sabe? O negócio assim meio... É corporativo até tipo, sei lá, 11 horas da noite. Corporativo, é muito corpo mesmo. É um negócio mais assim, já começa daí. Então isso já muda a perspectiva da festa. Não, eu trabalhava numa empresa médio barra grande porte e eu fazia parte da comissão do ano passado de organização da festa. E realmente tipo, não tinha dinheiro mesmo pra levar. O que acabou fazendo foi assim, você como associado, né, porque você não chama o cara de funcionário, você como associado tem o seu ingresso, se você quiser levar a sua esposa, você tem que pagar tantos reais e criança até tantos não paga e mais de tantos paga, sabe? Porque a verba que estava sendo destinada para isso, tipo, foi cortada a níveis, tipo, drásticos, sabe? E aí não dava. Mas aí teve esse caso. Só que, assim, é visível. Você fica na festa. Eu fui em duas festas, né? As duas a Cassiana foi comigo, porque eu tinha um convite. E eu não tinha namorado pra levar, né? Então... Fui acompanhante. Aí a Cassiana foi minha acompanhante. E aí, uma festa foi, tipo, num lugar enorme da empresa. Foi, tipo, muito mais setores, né? Que a gente alugou um salão de festas e tal. E aí, esse não tinha custos, tá? Não precisava pagar o acompanhante. E assim, a festa era uma festa familiar até umas 11 horas, 11 e meia. Aí entrou a banda... O negócio deu uma caída, assim, sabe? Imagina um gráfico, assim, depressão, assim, lá no fundo. Nossa, o que tá acontecendo aqui, tipo, se eu olhar pros lados, tipo assim, onde eu estou? O que que tá acontecendo? Esclarece a situação. Depressão, que as pessoas ficaram deprimidas, chateadas, um clima triste... Ou estabeleceu-se um clima de orgia demoníaca no meio fundo? Orgia, uma corporação de corpos. Tipo assim, é porque a família foi embora, entendeu? Tipo assim, aí depois de um tempo a família foi embora, ficou só a galera que era solteira. E aí o negócio, tipo, decaiu. E aí, tipo, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo, Mari, aqui? Você foi uma engrenagem do sistema. Foi só uma engrenagem do sistema. Essa conversa de, é família, traga seus parentes, e tudo lindo, tudo bonito. Poucas empresas eu vi isso acontecer. Na maioria das vezes, assim, às vezes não é tão aberto, mas realmente tem essa intenção aí de socialização do pessoal do escritório, sabe? Agora vou falar porque essa foi foda. Ao processinho? Não tem processinho não. Essa não tem não. Eu vou fazer elogio aqui. Agora a gente tá sem dinheiro mesmo, agora nós é pobre. Não, vou fazer só sério, eu vou fazer elogio. As festas da Everest, na época que eu trabalhei na Everest, eram fodas. E era festa família de boa. Era festa assim. Eles alugavam um sítio lá aqui em Berlândia, com piscina. Mas sacanagem, velho. Não, dava jeito, sabe? Juntou todo mundo no escritório, levou todo mundo. Pega com tupique, joga todo mundo lá dentro e vambora. E tipo assim, era assim, cena. Você tem 3, 4 filhos, vai os 3, 4 filhos. Com mulher. Velho, era festa assim, de comida, de bebida, de tudo. Porra, a gente, todo mundo de boa, tomando banho de piscina, e amigo secreto. Velho, eu falo assim, as festas que eu fui da Everest foram... E era uma festa, assim, pelo fato do escritório ter sido criado aqui pela gente. Essa o escritório abriu em 2009. Eu entrei na empresa nessa época. As festas que eu tô falando foi 2009, 2010. Então, assim, acabou que era uma festa que todo mundo era muito unido, sabe? Porque foi a gente que abriu a empresa, então tinha um clima muito de... Tanto é que boa parte dos meus amigos aqui em Uberlândia hoje... Eu tenho hoje, assim, de turma de... São dessa época. Então, legal. Porra... Constituiu família mesmo. Uhum, realmente. Mas, assim, outras empresas que eu já fui... Ih, já vi cada coisa. Olha, mas eu fazia parte de comissão dessa organização, uhum, né? Da Festa Final de Ano. E é um inferno. Te falar, é um inferno mesmo. E olha que eu adoro organizar essas coisas. Eu adoro. Pessoas, denúncia. Marina era organizadora da putaria, da orgia descaralhada. Não era, mas é porque, tipo assim, a galera era vários setores da empresa, uhum, e aí não tinha ninguém pra colocar lá pra organizar, e aí eu tinha acabado de ser contratada no setor, e eles viraram e falaram assim, vai a Marina, por que não, vai a Mari, aí vai eu, né, e aí uma menina falou assim, ah, você vai ajudar a organizar, eu, beleza, assim, me passa o que precisa fazer, o que eu tenho que fazer, me põe nos grupos, a mulher não me pôs, não, ela só ia me contando o que tava acontecendo, eu não tava em grupo de WhatsApp, não recebia e-mail, não sabia nada, o povo vinha atrás de mim, Marina, você que sabe da festa final de ano? Não, não, não sei, e tipo, não tô sabendo de nada. Eu sei que ela vai acontecer. Tá... É, eu sei que vai acontecer, e eu sei que você tem que me pagar R$70 por cabeça, sei lá, nossa. 70, 80, 100, sei lá quanto que era, por cabeça, se você quiser levar pra alguém até dia X, mas o que que vai ter? Eu falei assim, não sei, e eu... R$70, velho, R$70 numa festa de empresa, você não tá pagando cabeça não, meu filho, tá pagando o corpo e ainda sobra. Pois é, e aí, tipo assim, e aí era, ia ser numa chácara, e aí tava todo mundo vinha me xingando, porque como que faz uma festa de confraternização de empresa com bebida na chácara? E tipo, era só na sexta-feira, pós-expediente, você tinha que ir lá pra chácara. What? E aí, tipo, não tinha como dormir lá, você tinha que voltar. Pô... Topics, é nessa hora que junta a galera, aluga a van pra ir, mas pra aí voltar. A galera vira pra mim, mas eu vou alugar a van, eu tenho que pagar tantos reais pra levar minha esposa, minha namorada, meu filho, meu não sei o quê. Não tem condição, né? Por que vocês colocaram longe? Aí, e era eu que ouvia, e eu virava assim, gente, eu não sei te falar isso tudo, porque ninguém me colocou, eu tô na comissão, mas eu não tô na comissão. E... Marina, sabe? Você só está comprovando a minha tese até agora. Todas as evidências que você está dando... É, não, exatamente. Não é. O sistema é feito para provocar não, não. A orgia. Não, não é, John. Mas é porque... É aí que tá. É, quem organizou essa coisa, quem me colocou na organização, fez o trabalho mal feito, não me pôs de verdade. Quem estava organizando era realmente de família, só que eles colocaram na chácara justamente porque eles compraram poucas cervejas, porque tinha pouco dinheiro, uhum. Então compraram poucas cervejas, era pro povo beber menos, por isso que foi pouco. E aí, justamente, sabe, tipo assim, então é pra beber menos, vamos colocar na chácara, porque aí vai ter pouco, vai diminuir, não vai reclamar tanto, sabe, tipo, é toda uma cascata que tem lógica porque aconteceu. Uhum. E aí, e o primeiro, a organização, né, que eu não fiz parte tão ativamente, eu era estagiária da mulher que tava organizando, das duas que tava organizando, e elas sempre me colocavam, tipo, pra ajudar e tal, desenvolver a arte pra mandar e etc., E foi muito família também. Oh. Só que assim, o povo sem noção de tudo. Na festa, a Cassiana foi na festa, tipo, tinha um setor só de docinhos. E na hora que o povo viu, bem, era mulher pegando bolsa. Nossa, falta de educação. Pensa numa situação feia, feia, feia. Uhum. Sem, como se diz, sem elegância alguma. Olha. Nossa. Aí a denúncia, a falta de classe. É, esse cast, ele tá cheio de denúncias e as coisas devem ser ditas sim. Uhum. O pessoal parece que nunca viu comida na vida. Principalmente bem. Cafezinho, que começa a ser servido, nossa, sei lá, 3 horas da manhã, a galera acha que não vai ter, só eles que vão comer, né? E aí, só não carrega a mala porque fica feio, mas as bolsas vai tudo cheia. Não, mas cheia. Tava carregando uma... Mala? Mala eu não vi. Não, é que é só aquelas sacolas femininas que é uma bolsa nossa, que é enorme. Nossa, ridículo. Não. Sério? E aí, tipo assim, não tinha nem 10 minutos de festa, 10 minutos de festa, a mesa do docinho... já tinha acabado, e era docinho assim, gente, não era docinho bombom e tal, pra diminuir o custo, porque esses docinhos de bombom artesanal e tal, é caro pra caramba. Uhum. O que que elas tinham comprado era tipo marshmallow, era jujuba, goma, sabe, chiclete, bombom sonho de valsa, bombom Nestlé, sabe, espalhado. O povo fez rapa de tipo... Sério? Eu nunca entendi isso. Por que as pessoas vão pra festa? Aí assim, se juntar todo mundo e dizer assim, eu vou comer um docinho doido assim, eu vou todo comer à vontade. Come. Todo mundo come. Sim. Mas por que diabos as pessoas têm que voltar pra casa com troféu? Sabe? Por que as pessoas têm que juntar? Aqui, é sério, é parece videogame, sabe? Eu vou fazer meu loot aqui, ó. Vou catar meu loot. Fio, a galera tava competindo quem ia conseguir pegar. Diabetes na festa. Outra coisa agora, festa de empresa. Pessoas que organizam festa de empresa. Ih, lá vem. Aprendam uma coisa: não organizem brincadeiras, principalmente brincadeiras que envolvem contato físico, principalmente de pessoas bêbadas. Verdade. Eu já fui numa festa também, que alguém. Olha a brincadeira: a pessoa pegou, juntou umas 10 pessoas num círculo, deu 3 balões pra cada um. Agora veio o bom e deu um palito para cada um. Eita. A brincadeira era... Furar o olho da menina. Furar o balão dos outros. Ah, desculpa, eu entendi furar errado. Furar o balão. O olho era a consequência. Achei que já era assim, tenta acertar o balão, mas foca o olho. O balão tava onde, John? Não, o balão você amarrava onde você quisesse no corpo. Tinha gente que botava nas costas, na bunda, ai, tinha gente que botava Deus, na perna. Que perigo. E as pessoas tinham que furar esse balão. Detalhe, mais da metade das pessoas eram homens. Nessa brincadeira tinha mulher e mais da metade era um homem. E já era, essa brincadeira ocorreu às 3 da tarde. A festa começou às 10. Nossa. Calcule. Cara, é sério, essa empresa não tinha ninguém no departamento de vai dar merda nesse dia. Não. Gente, porque obviamente o departamento vai dar a merda foi no nível de homem dando suplex numa menina, do cara pegando a menina pela cintura, levantando e jogando no chão. Caramba! Sabe? Nesse nível, assim, sabe, de gente correndo e pulando no outro, jogando no chão e se embolando todo mundo no meio da lama. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Gente, é sério. Não, quando eu vi a brincadeira se organizando, eu já corri pra lá e falei, isso vai dar merda. Eu não era do departamento do vai dar merda, mas se eu fosse, devia ser promovido. Porque, velho, eu nunca vi uma barbaridade daquele tipo. Saiu gente machucada nesse dia. Lógico, a gente, festa... quebrar um braço no cu do nada. Do nada. Aí. Então, assim, se vocês... Pessoal, primeira coisa, não organiza porra de brincadeira, não. É sério. Festa... organiza pras crianças, não, sabe a área de criança? Pra criança. Aí você organiza. Que não, você não precisa organizar isso. Brincadeira pra criança, não. Ela se organiza, deixa ela sozinha, vai beber. É verdade. Não, só senta e bebe, não faz mais nada. Senta e bebe, não faz não. Os brinquedos lá pras crianças são umas coisas relativamente seguras, sabe? Tipo, pula-pula. Entendeu? Arruma uns cachorros aí. Escorregador. Uns cachorros de 30 quilos. Não, sabe? Gente, é criança. Dá uma bolinha de papel, caramba. Vira futebol. Que isso? Não. É verdade. Não, que deixa isso. Alguém, contrata alguém pra vigiar a criança. Isso. Tipo, qualquer pessoa, um adolescente assim, sabe? Mais responsável. Dá 10 reais pra ele e fala assim: você vai vigiar essas crianças. Não, alguém com porte de arma e um rifle com tranquilizante. Não, bicho, larga elas lá sozinha. Constrói um cercado, põe um cercado. E já era, mas, cara. Uma grade, deixa lá. É tipo jungle, entendeu? Tinha o homem, como é que era o Thunderdome lá do Mad Max? Dois entram e um sai, deixa, elas vão se ajeitar. Fiote, passou de 20 crianças na festa, o caos se instala na terra. O Satanás sai e fala: eu tô indo embora, eu não vou ficar aqui. Ó, peraí. Não. O Satanás, ele já foi liberto pela galera que ficou animadinha. Véio, pelos gerentes. Não. O Satanás já foi liberto pelos gerentes. As crianças são apenas emissários. É, pois é, não, foi sério. Não inventem brincadeiras com balões em festa de empresa. Entendeu? Cara, esquece o balão, é sério. Esquece a porra do balão. O balão só serve pra poluir o planeta. Deixa eu só falar que eu não tenho história de festa de firma, porque na minha firma não faz festa de fim de ano. Pronto. Aí, você não gosta por causa disso. Não, é porque não faz. Se a gente quiser, a gente tem que fazer um happy hour. Perceba é na voz dele aquele pesar, que bosta. Amago. Não, não, porque chega em fevereiro, tem a festa de abertura do ano. É muito melhor. Ah, compensa. Ah, muito melhor. Não, observa, ó, observa como o mundo corporativo é bonito, né? Festa de abertura do ano. É o carnaval, é a orgia, a carneia. Mas chama de festa de abertura do ano. Vamos lá, gente, eu começo. Vamos lá, foi, maravilha. Meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta, é muito simpático ou simpática. Bem, deixa eu contar pra vocês. Você, querido ouvinte, que quer organizar uma festa de confraternização de sua firma, Marina te dá umas dicas. Olha só. O que você vai fazer? Garanta que tenha bebida e que ela esteja gelada. Não importa, é água, é cerveja, é suco, tem que estar gelada. É isso. Tá? Porque as pessoas que não bebem gelado, elas esperam esquentar. O negócio não vai ficar de quente pra gelado do nada assim, tá? Então, mantenha bebidas geladas. Aí, primeira dica. Segunda dica, que a gente falou, tem alguém pra olhar as crianças. Pro pai poder ir lá fazer outra coisa. Tem alguém pra olhar. Não precisa mais nada. Pode criar, sei lá, colocar umas bolas lá de papel, como disse o outro. Faz um cercado. Faz um cercado. Entrega umas canetinhas de colorir, uns papelzinhos, tá tudo certo. Aí, o que você faz? Aí você contrata uma banda baile. Acabou. É só isso. Em determinado momento vai subir uma banda baile lá, que ela vai fazer o que precisar. Não vai precisar de joguinho nem nada. A banda baile vai falar assim, gente, agora todo mundo pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda e pronto. Vamos animar, isso, galera. Vocês não estão gostando, não? Cadê o setor X? É, cadê o setor Y? Oh, cadê o departamento que vai dar merda? E não tem. Entendeu? Ah, e o pessoal do marketing interno, uma dica. Desapareçam, sumam, fiquem quietos. Negócio de fazer porra de discurso no meio da festa. É, não precisa. Não, não precisa. Não. Ah, vamos premiar os funcionários. Aí vem com a porra de um papelzinho com a mensagem descarada e assinatura do presidente. Olha, eu vou usar o termo correto, científico. Enfia no cu, porra. Isso. Não vem com essa porra desses papelzinhos de presente, de reconhecimento que você dá pra todo mundo. É, manda um e-mail no outro dia. Pois é. Como diria um moço aqui que trabalha com a gente na firma, meu caro, minha parte eu quero em dinheiro. Isso. Ó, se o pessoal do marketing interno, você só interrompe a festa se for pra entregar dinheiro. Se for pra entregar dinheiro, todo mundo pode interromper a hora que você quiser. Melhor vocês nem ir, nem vai. A melhor ação de marketing que vocês fazem é não ir pra festa. Ó, e outra coisa, por favor, gente, tem comida, ok. Tem uma sobremesinha, tá? Tipo, ninguém se importa de ser sorvete de creme. Mas se não tiver a sobremesinha de sorvete de creme, vai todo mundo reclamar. E água. Tá? Dica. Uma água. Dica, olha, coloca sorvete de creme. Não coloca o bombom, porque vai rolar essa situação que as meninas já falaram. É. Foca no sorvete que ninguém leva pra casa. Uhum. É, ninguém vai colocar o sorvete na bolsa pra levar pra casa. É. Cara, mas é mesmo, né? Agora que você sai mesmo. Né? Véi, eu tenho certeza. Não, véi, é sério. O brasileiro é espírito de porco demais. Eu tenho certeza que tem uma criatura que sacou uma porra de uma sacola, um saco plástico, encheu de sorvete e levou pra casa. Não, ele tá de parabéns. Ele pode fazer isso. Essa pessoa merece. O senso de ridículo dela é tão baixo que, meu caro, leva todo o sorvete nessa sacola. Agora, ó. Pega o pote do meu bem. Não, na sacola. Peraí. Desafio do Mileniados. Mandem a sua foto com a sacola ou saco plástico cheio de sorvete da festa da firma. Manda que a gente publica no nosso Twitter. Ninguém vai mandar, ninguém vai querer esses. Mas aqui, gente, vocês estão falando só de coisa ruim dessas festas. Não é possível que nenhuma festa de confraternização de fim de ano, de empresa que seja, tenha. Eu peguei não uma tenha boa. Tido uma festa boa. Tem coisa boa? Tem, hora de ir embora. Não, eu tô brincando, gente. Comida normalmente é boa. Não. Normalmente a comida é boa. A comida é boa. Ó, eu fui numa festa de uma empresa aqui, de uma das últimas que eu trabalhei aqui em Berlândia. E assim, foi uma festa que, primeiro, o pessoal fez um concurso de bandas na festa. né? E aí o pessoal da empresa mesmo, cada, tipo assim, montaram várias bandas e foram tocando, quase todas as bandas de rock, né? E empresa de tecnologia, sobrou uma porrada de banda de rock, foi muito legal. Assim, eu realmente não esperava nada do concurso, mas foi animado pra caralho, showzaço, todo mundo pulando. Teve até música, músico famoso tocando lá com a gente. Netinha. E foi uma festa assim, que não. Foi, não vou falar o nome do mundo, senão todo mundo aqui de Verlândia sabe qual é a empresa, mas foi roqueiro. Oh. Mas assim, cara, imagina. A festa assim, vodka à vontade. Sabe, champanhe, bebida quente, drink, cerveja à vontade, mano. Foi assim, depois que saiu a galera das famílias, como o Marinho falou, das 11 horas, né? Só ficou a galera solteira, a galera que pode encher a cara. E a gente encheu a cara com força, velho. Sabe, foi até 6 horas da manhã a festa, viu? Foi na... Ixi, eu chamei Raul umas 3 vezes nesse dia. E continuou bebendo. Não, foi um dos maiores porcos que eu tomei nos últimos 5 anos. Olha só. Assim, a minha habilidade de regurgitar, esvaziar o como é que fala, o container e poder encher de novo foi muito útil nesse dia. Caramba. Disso aí, é. Eu não duvido. É. Foi foda. Ó, eu reclamei das festas e tal, mas as festas eram boas, sim. Tipo, é só essas questões pormenores que a galera tem que ficar atenta, mas a comida normalmente é bem boa. Uhum. Sempre, eu não sei porque é um clássico, sempre tem filé ao molho madeira. É mais barato, não. Barato. E fácil fazer, barato, entre aspas, filé. Prático pra fazer, bom de comer. Estrogonofe também, tem estrogonofe. Também não tem problema nenhum. Porque não precisa cortar a carne. Salada de alface. É. Uhum. É, com croutons, que é umas... Na verdade, é umas torradas que eles enfiaram lá no meio. Não é crouton de verdade, mas é bom. Na verdade, dessas festas, as melhores comidas são as mesas de frios. Uhum. É, o antepasto de berinjela, hein? Nossa, o antepasto de berinjela é sensacional. Em Minas, não sei se é em todo lugar, mas em Minas, que a gente sabe, né? Que é onde a gente tem mais história. É, sempre tem torresmo. Torresmo e pururuca, porque tem uma diferença nisso. Uhum. Torresmo e pururuca. Pastelzinho. Pastelzinho. Na Bahia, nas festas que eu fui, tem camarão, que é o torresmo da Bahia. Revelação agora. Outro nível. Outro nível, gente. Vamos pra festa no final do ano na Bahia. Gente, não é outro nível. Salaminho. É que salaminho. O camarão lá é barato, que nem o torresmo é aqui, só é isso. Praia, né? Lugar de praia não tinha. Agora, não queiram comer o camarão aqui. Eu não confio. Assim, observe que o que a gente se queixou não foi da festa em si. Basicamente, todas as nossas queixas e denúncias se resumem ao quê? Ao pessoal do marketing interno. É. Entendeu? Eles... É o pessoal da organização. No caso, eu. Vocês estão vendo. Fiquei calado, falei nada. Não falei nada, mas já, se vocês analisarem, vocês já viram que Marina é totalmente contra a orgia na festa. Logo. Olha que mal. Logo, pessoal, pessoal está ficando com uma má impressão. Ou a impressão não, verdadeira. Pelo contrário. Pode ficar com a má impressão, porque é isso aí mesmo. Tá aí a denúncia. Na verdade, eles estão com a boa impressão sua. E esse é o problema. Nossa. Olha só, credo. Você é a pessoa eles olham pra você. Marina é a pessoa que organiza a festa família. Ninguém quer pôr de festa família e empresa, não, rapaz. Toma esse plot twist aí na cara. Pois é. Que isso? Vamos lá, gente, eu começo. Vamos lá, foi, maravilha. Meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta, é muito simpático ou simpática. Quero lembrar aqui que temos uma pessoa que passou finais de ano fora do país e viu neve. Nossa, que gracinha. Neve. CG, como foi seus finais de ano, Natal, Réveillon, longe do seio familiar? Bom, é bom e é ruim, a bem da verdade é essa. O ruim todo mundo sabe, que é tipo assim, já fica meio triste porque sempre tá acostumado a passar com a família e tal. Isso aí você fica meio, né? Mas ok. Só que aí você fala, bom, já tô nessa situação, vou viajar. E aí que as coisas começam a ficar divertidas. Bom, teve uma dessas vezes que eu fui, combinei lá com um grupo de amigos pra gente viajar. E aí qual o ponto? Não, pera. Antes disso, você estava onde? Fazendo o quê? Eu estudava na França e tava fazendo um mestrado. Beleza. Aí combinei com um grupo de amigos lá que a gente, bom, vamos viajar todo mundo junto, vamos dar um rolê legal aí pelas Europa, os roceiros conhecendo as Europa. E aí vamos encontrar todo mundo. Se eu não me engano, a gente encontrou no dia 22, 23 em Paris, onde morava uns dois ou três deles. Pô, muito legal. Reuniu todo mundo lá, bem assim, umas 20 pessoas, sabe? Muita gente. E aí a gente, poxa, vamos sair, né? Porque não vai ter outra coisa. A gente fez uma ceia meio boba nossa lá. E vamos sair procurando alguma coisa pra fazer. Vamos procurar uma boate, etc e tal. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que aí tem um detalhe. As boates lá não costumam abrir do dia 24 pro 25. São poucas as que abrem. Vixe, mas é Natal, né, gente? É, exatamente. Aí a gente ficou sabendo de uma que falou, caramba, essa é animal. Era no subsolo da cidade. Então, assim, a festa tava quebrando lá, o pau, som alto pra caramba. E, assim, na cidade você não ouvia nada. Nada ao redor. Olha só. Nada. Completamente isolado. Tá bom, chegou 20 brasileiros, entrou na fila, a hora que chegou a nossa vez, o segurança olhou e falou, vocês podem sair, vocês não vão entrar. Caramba. Simples assim. Bom, mas por quê? Não, porque não. Muita gente, vocês podem sair. Vai. Não vai entrar ninguém. Putz, todo mundo ficou bravo, vamos procurar outra, mas agora a gente faz diferente. Então tá bom. Fomos pra outra, achamos uma outra lá, tal, poxa, essa aqui a gente vai entrar. Só que dessa vez a gente se organizou de uma maneira diferente. Beleza? A gente organizou de casalzinho separado, era sempre duas meninas, um menino e uma menina, dois meninos, etc. E aí a gente foi conseguindo entrar todo mundo na balada. Aí eu entrei e ficou pra trás três amigos. Pô, eles vão entrar logo em seguida. Tá bom. Entrei dentro da balada. Dali a pouco tô sentindo o celular vibrar. Aí eu atendo o cara e vira assim, ô, sai aí, vambora. Eu, como é que é? Como assim, sai aí, vambora? Eu já entrei, negão, tem que pagar agora. Já era. O cara, não, vambora. Eu falei, não, velho, você pode ir embora, eu não vou. Mas o que aconteceu? O cara falou assim, não, bravo pra caramba. Não, esses vagabundos desse segurança aqui não me deixou entrar. Eu e fulano, ciclano, estamos aqui de fora. Não, mas peraí, por que ele deixou vocês entrar? Ah, não, porque ele falou que a gente é feio. Nossa! Nossa! Aí... Que pesado! Beleza. Pesadíssimo, muito pesado. Bom. Muito bom, né? Aí, continuou a festa, né? Entrei pra dentro da festa. Cara, fui assim, a mais surreal da minha vida. Porque de repente, a hora que a gente entrou pra dentro da boate mesmo, eu falei, caramba, cara, isso é um show do Village People. Meu Deus! Pois é, acabou que a gente, sem saber, eu pelo menos eu não sabia, a gente passou o Natal numa boate gay em Paris, que chama Queen. Assim, foi divertidíssimo, na época eu tava namorando e tal, e aí ficava aquela brincadeira assim, não, fica aqui perto de mim, que o povo tá me olhando estranho. Aí, pô, na hora de ir, aí teve um amigo, não, eu tô indo lá no banheiro. Eu falei, véi, você vai sozinho lá no banheiro, mano, ó. Fica esperto. Passada de mão, vai tomar passada de mão. Aí o cara foi e voltou bravo pra caramba. Falei, o que aconteceu, fulano? Não, pô, os caras mó folgado, mano. Não, o que aconteceu? Não, o cara chegou pra conversar dentro do banheiro. Eu falei, mano, sai pra lá e fica de boa que eu tô de boa na minha. Tô aqui só pra curtir a vibe e a música. Foi mijar. Aí ele vira pra mim assim, ó, o cara ficou me manjando, velho. O cara ficou me manjando. Ele parou do meu lado e ficou olhando. Nossa. Resumo da história. O cara tá indignado porque ele foi tratado que nem os homens hétero tratam as mulheres. Exato. Não, mas aí depois a história fica melhor. Que tempos depois ele se assumiu homossexual e ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ele também. Falei, cara, não tinha pra você ficar reclamando, mano. De boa, que você legal. Podia reclamar do cara invadir o seu espaço pessoal. Como é que não? Peraí, como é que é? Repete que eu não ouvi. É, hoje em dia ele mora com o namorado. Nossa, velho. Então você reclamou errado. Reclama do cara invadir seu espaço pessoal e que ele era feio. Exatamente. Pô, mas juro, gente, parecia um show do Village People. Só a galera de bigodão, sabe? Bigodão, jaquetinha de couro, coletinho, foi um negócio muito louco. Assim, mais lá pra metade da festa, começa a tocar Tina Turner, tá ligado? Aparece o pessoal cheio de spray na mão, macarrão colorido. Caramba! O negócio foi muito louco. Foi muito louco. Caramba. Eu me diverti horrores, cara. Eu ri demais. Muito bom. Eu sempre achei curioso essa galera que vai pras festas levando esse monte de apetrecho, né? Tipo assim, leva óculos, leva pompom, leva não sei o que. Não, não, cara, isso assim, aí é a boate que deu, cara. É a boate que dá. Não, sim, a boate dá essas coisas. Isso aqui tem no Brasil em qualquer festa. Essas festas de empresa, inclusive, o povo adora fazer isso, né? Esse monte de apetrecho leva pra festa e as pessoas ficam lá, tudo feliz, brincando com aquele monte de coisa, assim. Eu sempre olhei pra isso e assim, achei meio, what? Sabe, tipo, por quê, mano? Tipo assim, e a gente sobe às vezes que tá brincando com essas coisas, sabe? Eu até entendo bêbado, mas a gente sobe, velho. Ah, é muito louco, cara, é muito bom. Teve uma também legal que foi o seguinte: a gente foi viajar depois, aí foi pro ano novo já. Aí fazer aquele circuito padrão de brasileiro, né? Ah, vai pro norte, vai pra não sei aonde, blá blá blá. Vai pra Amsterdã, vai pra não sei o que, vai pra Roterdã. Aí beleza. A gente parou num restaurante lá e assim, carne lá é muito caro você comer um bife. Você gasta muito dinheiro com isso aí. Aí, mas tava assim, todo mundo seco pra comer uma carne, alguma coisa decente. Achamos um restaurante que se dizia argentino. Pô, entramos, fomos super bem recebidos, comemos muito bem. E aí que veio a graça, porque começou a ficar, assim, já começou a fechar, né, o estabelecimento, a gente bebeu o que queria beber, e os caras começaram a botar a gente pra fora, enxotar mesmo, na moral. Então, pagou, sai, cara. Pagou, vai embora. E aí, pô, vai o primeiro, sai. Vai o segundo, sai. E aí vou eu sair. No que eu tô saindo, a porta dava a entender que você tinha que puxar ela. Eu puxo a porta, a porta não vem. Eu falei, caramba, esse negócio tá errado. E de repente eu olho pra fora, tá os meninos rindo. Eu falei, pô, já sei. Sou um moço inteligente. Essa porta é de correr. Pum, abri. Aí, como naturalmente o ser humano, ele é um filho da puta... Eu avisei pros próximos que era assim? Não, lógico que não. Eu me juntei aos outros dois e fiquei esperando. Deixar a porta fechada e fiquei esperando. Aí foi a melhor, cara. Veio um amigo, que ele é muito estressado, que você ainda conhece ele. E, pô, ele pegou, puxou a porta, nada da porta vim. Ele olhou pra gente e todo mundo assim, sério, esperando. Aí ele puxou a porta de novo, não tem nada. Cara, na segunda puxada a gente tava gargalhando. Aí ele olhou pra gente e começou a rir. Falou, opa, então ele gostou da brincadeira. Tá bom. De repente tá o maluco chacoalhando a porta com as duas mãos. E gritando de dentro do restaurante, cara. E a gente impassível. De repente chega um garçom com a cara, meu, de que ele queria arregaçar ele na pancada e fala, senhor, com licença, eu vou abrir a porta pra você aprender como é que faz. E desliza a porta. Eu juro pra vocês. Seu doente mental. Nossa, ele passou as próximas 24 horas sem falar uma palavra com a gente. Pô, cara, por que você não me avisou? Porque não. Coitado, mas a gente tirou ele pra Cristo nessa viagem de fim de ano. E, ah, era tudo com ele, mano. Mas uma pessoa que pedia pra participar da zoeira. E infelizmente sempre pedia do lado errado. É porque a pessoa entra na pilha, né? E já era, né? Aí que a galera monta mesmo. Teve um outro também que foi um rolê tortíssimo. Que eu fui viajar, cara. Não, foi muito ruim. Puta, foi aquele rolezão de mochilão legal pra caramba. Ruim mesmo, foi só a volta. Aí, cara, você que finalizava lá em Viena o rolê, né? E putz, não, vamos procurar já. Procura aqui o bilhete de trem, procura o ônibus, não sei o quê. E não achava pra vender. E de repente os caras assim, não, só vamos que lá a gente encontra como é que faz pra voltar. Tá bom, tá bom. Aí já, vambora. Olha o departamento de dar merda que devia ser só. Nossa, não foi. Aí, ó. Cara, aí fez a viagem toda legal pra caramba, conheceu um monte de coisa diferente, histórias mais pesadas que eu não posso contar e de tudo. Que em off eles já conhecem, queridos ouvintes. Cara, chega lá, vambora, tá na hora de ir embora, vambora. Ó, já vi que o trem é tal hora. Tá bom, a gente volta, vai lá pra estação pra pegar o trem. Falou, quero comprar, tem bilhete aí? Tem. Pô, quero ir pra tal lugar? Não, tem sim. A hora que você entrega o cartão, o Visa, o cara vira pra você assim, senhora, a gente só aceita Mastercard. Nossa. Falei, puta, que beleza. Bom, tem um caixa eletrônico aqui perto? Então, na realidade, no fim do ano, a gente tinha alguns lá, os próximos estavam todos fechados. Caralho. Aí vai procurar um jeito, papapá. De repente o cara já avisa pra gente, ó, a gente já vendeu os últimos bilhetes. Ah, que beleza. Que beleza! Então vamos ver como é que a gente faz esse rolê. Cara, de repente assim, a gente teve que comprar a passagem pra ir pra ó, o puta de um rolê torto. A gente foi parar primeiro dentro de uma cidadezinha, Michuruca, assim, aquela cidadezinha tipo Bias Fortes aí em Minas Gerais, mas só que na Alemanha. Aí falou, pior ainda, cara, eu vou chegar na cidade onde os caras não falam inglês, só falam alemão e ninguém aqui fala alemão. Tamo lascado. A gente não vai embora. Nossa. A gente tem que chegar lá ideia, pra tentar entender como comprar, por sorte, a máquina lá. Tá tudo automatizado, a máquina vende em inglês. Você escolhe linguagem, a gente escolheu. Só que aí qual o ponto? Se a gente fosse pegar direto de lá o trem-bala, era assim, metade do dinheiro que tinha. E ia embora. Como é que a gente comprou? Compramos o rolê torto, o trem do rolê torto. Qual que é o trem do rolê torto? Ele vai no máximo a 60 km por hora, no máximo. E ele vai de cidade em cidade. E a gente teve que cruzar a Alemanha inteira nesse trem, que demorou algumas horas, mais do que o normal, para enfim chegar na cidade onde a gente tinha, com o cash lá embaixo, já com a grana embaixo, e falando assim, cara, se precisar agora de mais dinheiro para pegar para a cidade onde a gente mora e não dá, vou ter que pedir carona. Por fim, por sorte ou azar, a gente pegou a promoção e foi embora. Mas esse foi um rolê cagaço. Esse foi foda. Esse foi foda. Caramba. Mas foi bom, foi bom. Valeu, faria de novo. Rolê Kleber? Nossa, klebíssimo. Mesmo? E, mas isso aconteceu no Natal, Ano Novo ou esporadicamente? Isso aí foi no Ano Novo. Ano Novo? Esse foi no Ano Novo. Caramba. E como que é o clima lá da galera? Meu, o pessoal é muito animado pro Ano Novo, por incrível que pareça. Só que assim, o negócio é bem de rua, é tudo muito rua, sabe? Toda cidade tem festa. E é um negócio muito legal, porque geralmente, até a gente passou uma vez em Viena, o que acontecia? Os caras pegaram a cidade, que tem uma série de conexões entre as praças, uhum. E cada praça tinha um palco com uma banda rolando um show. Caramba! Então, na realidade, aquela friaca, frio pra caramba, só que você ficava se movimentando entre os palcos, esquenta, assistindo os shows, bebendo uma cerveja e esquentando. Assim, muito legal, show de fogos, fora de série. Então, assim, é meu, fantástico. Pra quem puder ir, aconselho, vive essa experiência aí que é bem legal. E o show de fogos lá, é que nem no Rio de Janeiro, que, sei lá, são 10 minutos de shows pirotécnicos de foguete pra tudo quanto é cada, explosões, e Papai Noel carrena passando arriado lá embaixo, indo embora, como é que é? Ou é normal? Nada. Né? Não, é tipo o nosso, sinceramente. É tipo o nosso aqui de Uberlândia. Nosso de Uberlândia. De Uberlândia. Não, pera lá. Você tá falando de quem aí? Itália, Alemanha ou França? Na Áustria. Ah, na Áustria? É que eu já fui pra Áustria, desculpa. Não, porque não vem me dizer que na França é igual o nosso, não, que não é. Não, em Paris não é não. Em Paris é foda. Não. Eu vi aquele povo comemorando Copa do Mundo, o povo taca fogo na rua, o povo sobe no poste, bota a bandeira na bunda, o povo é louco. Ó, isso é normal lá, isso é família lá. Pois é. Caramba. Vai. Família. Ó, seu seio da família. Uma vez que eu passei também, foi em Amsterdã. Lá eu vi a coisa mais perigosa e bizarra da minha vida, que é os caras jogar caneca de vidro pra cima. Caramba. E a multidão passando. Os caras tá comemorando assim, todo mundo loucaço, jogando pra cima. Aí de repente você ouve, gente, eu juro pra vocês, ouve lá do canto, um gritando assim, vai Corinthians! Do outro lado da rua tem um outro filho da mãe gritando. Vai Corinthians! É, cara. Tipo assim, eu falei, espírito de Natal tá aí, é isso mesmo. Todos os povos juntos. Não, todos os povos. Como é que é? Como é que é uma só tribo, todas as vozes. Eu nunca vi festa de Natal na França, nem filme, pra falar a verdade. Mas o que eu imagino, no mínimo, é uma estátua do Papai Noel gigante pegando fogo no meio da rua, certo? Com as 5 renas enfiadas na bunda, entendeu? E o povo volta ali correndo, tudo louco, usando droga. Porque, velho, francês é louco, cara. É por isso que eu gosto de francês. Não, mas assim, ó, falando sério, o Natal, pelo menos os que eu passei. Meu, o Natal os caras são muito família no Natal. Depois é aquele esquema. Depois da festa, tem um monte de gente que vai pra rua, faz bagunça, etc. Mas o negócio fica louco mesmo, é no Réveillon. Réveillon, o cara nem conversa de falar de comer em casa, não existe isso não. É rua direto. Aí o povo fica muito louco. Vamos lá, gente, eu começo. Vamos lá, foi, maravilha. Meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta, é muito simpático, ou simpática. E aí, gente, mais histórias? John falou, Cassiano, histórias de final de ano. Cassiano já fez um amigo. Ah, não, mas isso não vai ser contado nesse cast. Porque a gente comentou, deixa eu falar, na hora de fazer essa pauta, a gente comentou que reuniões de terceiro ano, faculdade, essas coisas, a gente vai deixar para um outro cast, que é um cast à parte. E nesse momento, Cassiana, nesse outro cast, ela irá contar sobre um amigo secreto sex shop. Que ela saiu com a professora. Só isso que eu deixei. Eu precisava passar na matéria. É, isso que eu precisava. Eita porra, viu? Professora fez a festa com o Super Bimbo 3000, ó. Meu Deus. Ai, melhores festas. Cassiana, melhor festa sua. Natal, Réveillon aí, conta aí. Nossa, tem uma festa que eu lembrei de Natal. Foi no ano que o Gu voltou da França e a gente ia passar aqui em Uberlândia e tudo, e tava desanimado, sem dinheiro e tal. Aí falou, pô, e agora? Ah, tá, vamos fazer como sempre, né? Só que como ele ia voltar, a gente queria aquele negócio assim, né, mágico e tudo. E aí foi passando os dias, né, de dezembro, que a gente ia fazer nada em casa mesmo. Tipo assim, junta eu, minha mãe e o Gustavo, a gente vai dormir sempre mais de 2 horas da manhã. E nessas... de dormir mais de 2 horas da manhã, o Gustavo na internet falou assim, nossa, deixa eu dar uma olhada nas passagens. Aí ele foi dar uma olhada nas passagens pra gente poder ir pra Cabo Frio. Aí a gente conseguiu a passagem no dia 24, saindo de Uberlândia direto pra Cabo Frio, 5 horas da tarde. Nossa, vamos? Então vamos. O Gustavo não conhecia Cabo Frio ainda. Aí a gente foi, a gente chegou lá, foi maravilhoso. Na época, a tia-avó nossa ainda tava viva. Que foi o último Natal que ela passou com a gente. E assim, foi sensacional. Depois a gente foi pra praia, que depois da ceia, de comer pra caramba, a gente, vamos lá na praia, dá uma olhada no mar? Vamos. A gente foi e tal. E assim, foi muito bom. Foi um Natal bem memorável. Natal família. Foi Natal bem família, assim, bem gostoso mesmo. Que assim, há muito tempo não tinha, né? Uhum. Você já ficou 2 anos e meio, né, na França? Isso. E assim, todos os outros natais que teve esse mesmo sentimento, sempre teve a minha avó presente. Então, assim, foi uma recordação bem... Uhum. Né, um negócio nostálgico, bem, assim, tocante pra uma pessoa que, né, que vocês dizem que não tem coração. Mas, enfim... De vez em quando ele aparece. Você vê o rancor dela. Agora, história de ano novo. O último ano novo, ele foi errado. Eita. Foi um rolê Kleber, eita. Rolê torto, rolê esquisito... O rolê que definiu o resto do ano de 2018 pra mim e pra Mari. O que acontece? O Réveillon desse ano, de 2017 para 2018, né? Meus pais foram pra Uberlândia, moravam em Uberlândia, e a gente resolveu reunir na casa do meu irmão, em família, e chamou Vudu, chamou Cassiana, chamou CG pra passar lá. O Vudu acabou não indo, que ele foi passar com outros amigos. Que ele também tem uma vida social fora a gente. Isso aqui, antes de ir, eu fui passar na padaria pra comprar alguns petiscos pra levar. E aí, na hora que eu tava na padaria, eu encontro com uma amiga nossa, a Giovana. Eu tô lá, Giovana, e vira assim, você vai na festa de Réveillon na casa do meu irmão, né? Que o irmão dela mora numa república. Uberlândia é uma cidade universitária, então tem muitas repúblicas. Eu falei, não fui chamada. Aí ela já gritou lá, tipo... Oh! Parrudo, você não chamou a Mari? E não, eu pensei que fulano chamou e... Enfim, você tá chamado. Vai. Aí eu falei assim, ó, beleza, eu vou na casa do meu irmão, passo a virada, pego a minha companheira de rolê, errado, Cassiano, e aí a gente vai lá pra República, beleza? Não, ela, beleza, a gente vai ficar esperando. E aí a gente foi, né? Passou, Réveillon, lá na casa, meus pais, meu pai colocou CD do Raça Negra, né? E falou da Kombi. A gente ficou... Puta, como é que eu ouvi daquela Kombi? Meu pai tá reformando uma Kombi, então ele pegou o CG... Porque... Mas ele curtiu falar comigo porque eu era o único que tava falando, puta, da hora, eu acho Kombi massa mesmo. Então... Aí tá, né, eu sei que em um determinado momento o povo tava com sono e tal, minha mãe foi dormir e tal, aí eu Cassiana, vamos lá pra República, né, dos meninos. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, você tem certeza que você quer ir lá? Já conhecendo as peças... Mas por que não? Vamos, né? Eu falei assim, por que não? Já é Réveillon, primeiro dia do ano, a gente vai pra casa, vai dormir. Pra quê? Vamos sair, né? Tem cerveja ainda, vamos lá. Ela, não, beleza. Aí a gente foi. Chegou lá, a gente não conhecia ninguém. Sério, tava lotado. Tava lotado e não tinha uma alma viva que era pra fazer companhia com a gente. De repente, eu vejo um amigo nosso, Tomás, e ele veio me abraçar, derrubou a bebida dele inteira em cima de mim. Eu já fiquei cheirando bebida. Ficou cheirosa. É, aí a gente ficou lá, achou o resto do pessoal. E a gente conversando e tal, não sei. De repente, passam umas meninas só de shortinho e sutiã preto. Festa fantasia. É, tipo assim, elas saem correndo, tipo um grupo, tipo gazelas, sabe? Tipo assim, andando assim na casa, é uma casa. E um cara atrás, mexendo com elas, fazendo graça, todo mundo rindo, assim. E o cara carregava um chicote. Sim, na mão. Caralho, chicote de verdade? Um chicote. Caralho. Sabe, o chicote que é a mão que se segura e várias pontas, sabe, moles. É, esse chicote. E aí o cara, ele teve uma hora que ele parou assim, tava conversando com o pessoal, de repente ele dava umas batidas nas costas dele, tipo, pá, pá. E eu, tipo, eu olhei aquilo, olhei pra Cassiana, tipo, não sei. E eu olhei pros restos das meninas, tipo, Giovana, Daniel, o que que tá acontecendo? Eles assim, gente, ó, a gente tá aqui no nosso grupinho, deixa eles pra lá. Enquanto eles não entrarem no nosso círculo, tá tudo bem, né? Eu sei que em um determinado momento, eu falei assim, acabou a nossa cerveja, vamos pegar na geladeira mais, né? Espera um pouco, não vai? Porque tinha uma fila que tava, assim, por pessoas sendo voluntárias para Sim, apanhar essas pessoas, elas fizeram fila pra poder apanhar, colocava as mãozinhas na mureta da janela, ribitava a bundinha, levava, pá! E ai, foi fraco, é. Bate mais forte, pedia pra pessoa bater mais forte. Sério. É, e aí, gosto, e aí né? Tipo assim, a gente segurou assim, assim, a gente não vai passar por ali, que era o caminho da cerveja, porque, véi, não, né, vai que alguém confunde a gente que tá na fila, a gente não tá afim. E aí de repente dispersou a galera e tal, aí teve alguém que caiu da cadeira. E tal, de repente acabou nossa cerveja, minha e Cassiana. E eu falei assim, ó, vamos comprar mais, que tem um lugar aqui perto que vende. Só que tá tarde, já é, fecha o lugar 2h30, 3 horas. Eu falei assim, que eu morava ali na região. Eu falei assim, então vamos agora, antes que feche. Um dos meninos, por favor, vai com a gente. Nenhum dos meninos queria ir. Aí um dos meninos não ia deixar a gente ir sozinha, arrumou um amigo dele pra ir. A gente pensou que era amigo. Na real, o cara nem sabia era onde era o amigo do amigo do amigo. CG, sem zoeira, o cara era do Rio Grande do Sul. Ele não conhecia ninguém que tava lá na festa. Ele conheceu alguém de Uberlândia jogando LOL. E o cara falou assim, não, passa, vem passar o Réveillon aqui em Uberlândia. E o cara foi e do nada ele tava lá na República. E ele não conhecia ninguém. Ele tá assim, qual é o seu nome? Eu, Marina. E o seu, Cassiana? Ah, beleza, meu nome é Blan, eu não lembro o nome dele. E aí ele foi conversando, contando essa história da vida dele toda, que ele resolveu, porque ele adorou, que tava pensando em mudar pra Uberlândia e tal. E aí a gente foi, comprou mais cerveja e voltou, né? E aí tirou foto com o menino, tem foto Deus. Com o menino. Tipo, não tem nem ideia quem que é o menino, mas ele tá lá nas fotos, porque ele queria aparecer, minhas novas Sim. amigas. E eu cheguei a perguntar pros meninos, quem é? Assim, gente, quem que é esse cara, quem que é esse maluco? E eles, a gente não sabe, é alguém que se dispôs aí com vocês comprar cerveja. E aí tá, de repente chegou mais gente, conhecidos nossos na festa. E a gente começou a monopolizar o som e colocar músicas que a gente conseguia, que a gente dançar, músicas antigas. É, tinha Kabum, Funk 2000. Um sabe? Clássico Furacão, de fim de Furacão ano. 2000. Sim. É, clássico de fim de ano. Que, tipo, se não tiver essas, ninguém. Não é um fim de ano bom. E a gente lá começou a dançar e tal. Aí um amigo nosso, Tomás, quando eu cheguei, derrubou cerveja em mim, bebida em mim, se encostou. Ele é o conhecido no rolê de dormir. Ele, na hora que ele sentou no sofá, a gente já sabia. Morreu. Já era. E aí, de repente, a gente olhou pro lado, tinha aquelas piscinas infláveis de adultos, uhum. sabe? E, tipo, tinha várias pessoas e, tipo... Piscina de 1.000 litros, 10 negros lá dentro, os caras dando mergulho. É, velho. E a água, uma água marrom. Nossa. E era o mesmo pessoal do chicote, tá? Só pra que fique claro. E aí, e eu assim, gente... tá acontecendo? Foi justamente aquele o meme do rolê Kleber. Marina olhou pra mim, olhou pra... Que é isso, Marina? Onde você me pôs? Cassiana, não sei, desculpa. Eu não sei, Kleber. E aí eu pedi desculpa, eu pensei, olha, desculpa, porque, né, não tenho o que dizer. Eu sei que já tava quase amanhecendo, né, já tinha passado muito tempo. 7 horas da manhã. É, não, e a gente foi conversar com as meninas, aí a chamamos o Uber pra ir embora e tal, e aí eu fui chamar o Tomás, porque era caminho das nossas casas, dividir o Uber com ele. Ele, não vou não. De repente ele vira pro lado, pega aquela capa de sofá, sabe? Nossa. Toda molhada da chuva e se cobre naquilo. Toda nojenta. Nossa. Tudo no jeito. Água marrom da piscina, sabe? É, de tudo, sabe? Se embola naquilo. E eu assim, Tomás, vamos, Tomás, sai daí. Você tá ligado o que é esse marrom, né? Não. É, não precisa saber. Não. Fica no imaginário coletivo. Too much information. Nossa. aí eu sei que beleza. E aí ele ficou lá. Aí eu olhei pro lado e falei assim, vocês cuidem aí dele. Meu Uber tá chegando. E aí eu e a Cassiana fomos embora, né? E aí eu e a Cassiana. Cassiana do céu, se o primeiro dia do ano ele pauta o ano, né? Tipo assim, pô... E aí, lascou esse ano, vai ser erradíssimo. Em vários níveis. Meio que foi. Não, mas não, eu vou terminar com a imagem mental que vocês vão ficar com esse sketch. A questão é que depois eu fui conversar com a Giovana, né, Giovana. E falei, Giovana, que rolê que foi esse? Né? Meu Deus, ela falou assim, não sei também, Marina. Eu falei assim, cara, que errado, a galera levando a chicotada, depois entrando na água suja e tal, pipipi. Aí ela falou assim, vocês não viram nada. E eu falei assim, como assim? Não vimos nada, a gente já viu muito. A gente viu isso tudo que eu acabei de narrar pra vocês. Como assim? Ela virou e falou assim, vocês perderam a queima de fogos. Aí eu, como assim? Essa galera do chicote achou muito bonito comprar rojão. Nossa. E aí virou assim, onde vai segurar o rojão? Pra esse povo é muito ultrapassado segurar o rojão com a mão. Eles não estavam tentando voar, não é possível. Vamos colocar o rojão na bunda, apontar pra cima pra estourar. Foi. É isso. Foi. Eu tô sem palavras. Rolê Kleber. Muito rolê Kleber. Aí agora sim, depois desse primeiro dia, Kleber. Um ano Kleber. Altos e baixos, Kleber. O Kleber na iminência de aparecer sempre. Eu te pergunto, como que vai ser o desse ano? Minha filha, o Kleber, nesse momento, tá que nem o divino. Tá afiando a giromba no muro de capisco. Pode correr. Pode preparar que 2019 vem aí. O Kleber veio que nem o francês. Só que a bandeira não vai enfiar na bunda dele, não. Pode correr, que 2019 vem louco. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Pode. Te deu bom? CG, muito obrigada pela sua vinda. Sempre um prazer, das poucas vezes que eu venho. Por favor, volte mais vezes. Pra ficar, não ficar tão poucas. Meus caros, um beijo. Se quiser alguém te achar nas redes sociais, pode? Pode, não? Olha só, cara, que incrível. Eu finalmente, depois de alguns anos, eu lembrei minha senha do Twitter, cara. E olha que eu tentei recuperar, hein? Então é @BarretoCG, se eu não me engano, é isso aí mesmo. Eu não tô usando muito, mas manda por lá. De vez em quando eu reclamo de alguma companhia brasileira, só pra encher o saco. E estamos por aí. Beleza. Ciana, sua arroba? É bem fácil, né? Assim, é @CianaGLima. Tô lá conversando potoca. Nesses últimos dias, eu falei muito das minhas últimas vivências de mestrado, que agora acabou. Agora eu sou mestre. Quem é o mestre? Sou eu. Tem que colocar agora Mestre Ciana de Lima. Mestre Ciana de Lima. E é isso. Eu mostro que eu não sou uma pessoa sem coração. E é isso, galera. Siga lá, sim. Ciana de Lima. Sim. Voodoo Reverso. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Twitter, no Voodoo Reverso, na PSN, como Voodoo_Reverso, na Steam, como Voodoo Reverso. E quem tiver Monster Hunter World, pode vir jogar com a gente. Ciana e eu estamos lá matando a calangada toda. CG também joga eventualmente. Ah, é verdade. Procura a Lamparina Verde. É verdade. Pois é. Ótimo apelido. Então a gente está lá agora toda semana, pelo menos uma ou duas vezes na semana, a gente se reúne para dizimar a calangada do novo mundo, certo? Que dinossauro tem que morrer. Mas Quem não tiver o jogo, pode me chamar no Twitter mesmo. Beleza, eu sou a arroba euamariribeiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode seguir, eu tô lá sempre falando pra vocês beberem água e procurando emprego. Se alguém tiver um emprego, me contrata. E no meu caso, se alguém tiver um emprego, fica longe de mim. manda pra Mari aí, parceiro. É verdade. É isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bye. Chegou a mais um final de Mileniados, né? E eu estou aqui com a Cassiana. Oi, Si. Olá, tudo bem, Mar? Tudo jóia. A gente vem aqui na nossa sessão de interferências, que a gente recebe todo final de episódio. A gente primeiro queria explicar algumas coisas, não é? Uhum. O último episódio do Mileniados foi o episódio número 20. E era sobre o que, Cassiana? Nesse último episódio, nós tratamos sobre a intolerância no mundo dos jogos, né? Uhum. O nome do episódio foi Intolerância, Choose Your Weapon. Isso mesmo. E aí a gente queria explicar por que, né, a gente deu esse tempo, né, que acabou tendo um hiato entre uma postagem e outra, um Mileniados e outro. E a gente queria explicar por que aconteceu foi que Ciana virou mestre. Palmas pra Ciana. Palmas. Isso mesmo, nossa querida, amada editora defendeu o mestrado. E agora é mestre. Isso. É. E aí, como o próximo Mileniados ia cair bem na semana que ela ia defender, e aí a gente não quis fazer ela morrer, porque pelo que a gente conhece dela, ela iria editar o Mileniados. Então a gente liberou ela, deu essa folga. Sim. E aí, agora a gente volta com as passagens certinhas, tá? E no mês de janeiro a gente vai gravar um monte de Mileniados. Deixar tudo editadinho pra não ter tropeços, né? Ou tentar evitar o máximo de tropeços, certo? Certíssimo. Mas além disso, a gente tem que falar sobre o PicPay e o Padrim, que é as formas que você pode apoiar Mileniados. Como são elas, Luciana? Pelo Padrim, você pode nos apoiar pelo site www.padrim.com.br/mileniados ou pelo PicPay, você vai lá e procura @mileniados. Inscreve no nosso PicPay e apoia com a quantia que você puder. Se você não puder também, você pode compartilhar esses lindos episódios com seus amigos e crescer a árvore do Mileniados. Isso. Você tem um esquema de pirâmide milenialística. Indica o Mileniados para mais duas ou três pessoas, ou quatro, ou cinco, ou seis, tudo certo, tudo bem. Tá tudo ok. Sobre o Mileniados de hoje, que tá indo ao ar, eu espero que vocês tenham gostado. A gente deu risada, muita risada fazendo ele. Eu sofri muito pra tentar manter na pauta. Vocês perceberam isso, né? Que a gente deu umas saídas bem grandes da pauta. E esse é um episódio mais de histórias, né? De Natal e vem o que a gente acabou vivendo. A gente cagou algumas regras aí nele. Mas, né? O que tem, o que não tem. O que pode ou não pode fazer. Mas Várias denúncias aconteceram. Possível, deixa no comentário o que, que você achou, o que, que você. Como que é, né? No seu Natal, na sua cidade, na sua casa, na sua família. E amigo secreto, você gosta ou não gosta? Morte aos organizadores ou não, né? Sei lá. Ajuda aí. Conta pra gente o que vocês acharam dessa nossa loucura, né? Uhum. Mas chegando aqui, vamos pras interferências, se. Quem que é a nossa primeira interferência? Ah, nossa primeira interferência é de um padrinho assíduo que sai o episódio, ele é um dos primeiros a comentar que eu já percebi. Beijo, Leandro. Ele fala o seguinte: olá, seus lindos. Quer dizer que minhas parcas horinhas na Steam já me colocam na categoria de gamer? Vou incluir no meu currículo pra ver se melhora o salário. Nunca consegui botar na cabeça o motivo pelo qual essa ruma de mal acabado, fio de uma égua, leva o jogo a sério. É um jogo, cacete. Entretenimento e só. Olha só, o Leandro, ele aprendeu a xingar com o John. Xingar com o Voodoo, olha só. Que gracinha. Verdade. Verdade. Quando era pequeno, jogava muitos games de corrida. Aquele multiplayer raiz, cara a cara, todo mundo se espremendo no mesmo teclado. E minha alegria era andar na contramão, batendo de frente com os amiguinhos e atrapalhando todo mundo. Nossa, é o caga-regra, né? Sempre gostei de ver o caos acontecer. Se fosse hoje, tenho certeza que seria amplamente hostilizado. Sim, seria provavelmente, né, você seria banido do servidor. Com certeza. Principalmente se for um jogo cooperativo. Ele segue assim: eu fui um dos que respondi que nunca vi esse comportamento tóxico acontecer. A resposta é real. Acredito que sou um ponto fora da curva, porque minha vivência nos games online começou esse ano e até hoje só joguei Don't Starve. Pode ser que tenha havido episódios do tipo, mas se ocorreu, eu não percebi. Tava mais preocupado em não morrer até pros sapos. Desculpa atrapalhar os resultados. Que isso, não... você não atrapalhou os resultados, só mostrou óticas, perspectivas diferentes. Sim, com certeza. Às vezes, da vivência dele, o tipo de jogo que ele realmente teve, ele Exato. Não viu, né? É, pegando o exemplo do Don't Starve, você joga com seus amigos, então não tem por que sair agressão, sei lá, né? Então... o tipo de jogo também vai influenciar nessa perspectiva de perceber intolerância ou não. Minha filha anda pedindo videogame e eu já tô preocupado com o tipo de ambiente que ela vai encontrar. Não sei o que fazer, socorro! Será que vou ser obrigada a jogar com ela? Não seria nada mal. Seria sensacional, Leandro, você jogar com sua filha. Seriam muitas horas proveitosas, divertidas. E você vai passar um momento com a sua filha único. Ela vai lembrar disso pro resto da vida dela. E é sensacional. E não só isso, tá? Tem uma comunidade de jogos que o pai viu que a filha queria jogar, né? E acabou criando uma guilda, né? Uma equipe que, se eu não me engano, foi Overwatch. Tipo, de pessoas não tóxicas, sabe? Tipo, que eram... amigáveis com mulheres e até crianças, sabe? Pra justamente incentivar isso, sabe? Isso é legal. Aí que tá, né? Tem jogos e jogos. Tem jogos que ela vai jogar online, e aí, então, se for o caso dela jogar online, pode acabar você ficando perto dela, ou procurar essas guildas que têm esse apoio a mulheres e crianças, né? Mas se não for jogo online, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho... No meu Play 4 eu amo o Horizon e ele não é online, né? É um jogo sensacional. E é um jogo muito bom. E lindão. E ele encerra o comentário dele da seguinte forma: por fim, as vozes de vocês são lindas. A edição desse ano é ótima. E o Voodoo é um belo mancebo. Mentira, mas tenho fé que o bichinho ainda melhora. Um beijo e uma ficha de fliperama pra cada um. Adorei a ficha de fliperama, sempre bom. Sempre bom, mas quase não tem mais, né? Só esses bares temáticos, nostálgicos, que eu acredito que encontra essas fichas de fliperama. É. Bom, a nossa segunda interferência que a gente tem aqui é do Felipe Xavier, né? É outro que sempre comenta, sempre deixa seus comentários. Ele é padrinho. Parabéns, muito obrigada. Obrigada pelo apoio. E não só isso, ele sempre faz uma ilustração e acaba postando. Ele é o nosso ilustrador, né? E aí ele deixa aqui: oi, seus lindos. Estou começando agora nesse universo de jogos virtuais. Meu maior medo é de não perceber intolerâncias. Esses casos descritos no episódio vão me ajudar muito mesmo, pois estou começando a mestrar RPG online. Então, parabéns pelo trabalho, pessoal. Assim, Felipe, o fato de você estar preocupado em não perceber ambientes de intolerância, ambientes tóxicos, já te faz, tipo, já é ótimo, sabe? E aí, acho que é só você mesmo ficar atento à fala da mulher, né? Ou das pessoas que estão inseridas. Porque assim, teve essa piadinha que eu não gostei. Ah, teve essa coisa que não foi legal. E comentar que, às vezes, é o primeiro passo, sabe? E aí, a gente vai continuar a série, né, de intolerância. A gente imagina que vai ser uns 3 episódios. E a gente vai falar mais sobre isso, como detectar e etc. E aí, Aí você fica de olho que você vai saber dicas boas. Isso. E é isso, Cassiano. Tivemos essas duas interferências. Sim, sim, tá ótimo. Segue a gente nas redes sociais, não esquece. @ mileniados, @ eu, Amari Ribeiro e @ Ciana G. Lima. É isso? É isso. É isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.